Bruxão putada, ouço rádio pra cacete, ou som em fitas cassete. R$12 disponível com os amigos. Não compre nosso sinal, sintonize, faça cópias, crie sua rádio, faça concorrência e ganhe dinheiro!